Okay. Isso mesmo. Eu vou checar aqui com a IES, que eu só tenho um sistema aqui, somente o retorno, é isso mesmo, Recife para Salvador. Vou checar com a IES aqui, mantém a escuta aguardando cópia. Oscar Zulu Alfa e a Torre. Tá na Baeté? Na CWO. Confirme? CWO tá certo. Que hangar é esse? Qual o pátio que se encontra? Tá no pátio 3. Ah, no pátio 3, ok. Pronto pra cópia? Salvador Recife, nível 90-090, aerovia Golf 677, decola da pista 10, com curva à esquerda, subida Conde, transponder 0267 e o controle 1208, Oscar Zulu Alfa. Transponder 0267. 090, decola da 10, com curva esquerda, saída ponte, transponder 0267. Coteje a rota e o controle. Golf 677, controle 1208. Qual o POB? POB 2. Ok, chame para o acionamento. Ok, tá livre acionar, chame pro táxi. Romeu Bravo Alfa Tango, chame Centro Recife em 1260, correção 13325, alterna 1251. Três 325 a primária, secundária 1251. acionado, Astros Wolf, está pronto para ataque. Está com dois a bordo, 5 de autonomia, alterna Maceió. Ok, se autorizar o táxi via Pátio 1, táxi via Índia e Alfa, informe pronto no ponto de espera. Altímetro 1018. Índia e Alfa, informa pronto no ponto de espera, o Astros Wolf. Confirma pro Arcangelo Alfa, prossegue Kilo Alfa ou prossegue Pátio até a Índia? Não, prossegue via Pátio 3, Pátio 1, ok? Pátio 3, Pátio 1, taxiway Índia e Alfa. Índia, Pátio 3, Pátio 1, Índia e Alfa, o Arcangelo Alfa. Aeronáutica Zulu Alfa, está livre o ingresso e decolagem da 10, vento calmo. Alfa decolou aos 36, chame o controle em 1208. 1208. 1208, grato, senhor. Bom dia. Lógica do Alfa, contato radar, sabe, mantém o nível 090, sai da Conde. Subindo para o 090, sai da Conde.